que falar, cara. Cara, vamos começar assim, ó. Fala. É que olá é ridículo, né? Mas tudo bem, espera um pouco. Não precisa falar olá, cara. Imagina esse cara na TV, velho. Volta, volta, volta, volta. Oi, pessoal, sou o Magno Gaspar. Eu tô aqui com o Alexandre Gomes e essa é a primeira edição oficial do Politicando. Nós resolvemos criar esse podcast para discutir um pouco sobre política, para poder aprofundar em vários assuntos que a gente já falava na internet, mas não tinha como conversar pessoalmente, ou quando a gente conversava a gente não conseguia se aprofundar tanto ou estudar um pouco sobre aquele assunto. Então a gente resolveu criar esse espaço. Não para a gente tentar dar uma aula ou para tentar ter uma opinião final, cabal, sobre qualquer assunto, mas pelo menos para levantar essa discussão. Até porque a nossa área de profissional, o que a gente trabalha, o que a gente faz, é desenvolver aplicativos. Nós dois somos programadores, a gente se conhece da faculdade, mas eu acho que é bem interessante, eu acho que é um bom início a gente poder ter um lugar para poder fazer esse debate político aqui, é um assunto que chama a atenção da gente pra caramba. Bom, o que que a gente vai falar hoje? Acho que o Alexandre vai poder explicar um pouco melhor. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre o impeachment, né? A gente estava querendo falar sobre esse assunto há um bom tempo. Quando a gente gravou o piloto lá, acabou que esse assunto ainda estava um pouco indefinido, né? E agora acho que a gente conseguiu ter um material legal, dar uma olhada num material bacana. A gente vai colocar todos os links que a gente citou, durante a conversa aí no post também, pro pessoal dar uma olhada. A gente começa falando um pouco sobre o que foram as pedaladas fiscais, né? Tem algumas matérias aí, um infográfico bacana do Estadão que explica de uma forma bem macro. O Magno citou lá no começo do programa o episódio do Anticast, um outro podcast que a gente ouve que falou bastante e bem aprofundado sobre essa questão das pedaladas. A gente discute um pouquinho sobre a legitimidade do processo, né? Que é nesse ponto, inclusive, que tem a discordância entre as nossas opiniões. Eu não, eu acredito que foi um processo legal, apesar da motivação política. O Magno acredita que foi um golpe. Vocês vão ver nosso pequeno debate aí durante o programa. A gente fala um pouco sobre como tramitou isso aí na Câmara, no Senado, né, e como foi a votação. A gente fala um pouco das motivações de cada um. Daí a gente depois faz um pouco de exercício aí de futurologia, né, tentando entender se de fato o governo Temer for confirmado, o que pode vir, o que pode acontecer. Como o Magno ressaltou, nós realmente não somos especialistas em nada. O que a gente está fazendo aqui é dar opinião. Ao invés de ficar dando opinião com textão no Facebook, a gente está falando um pouquinho e mostrando aí o que cada um de nós pensa sobre política, principalmente conseguindo discutir de forma civilizada, né? Que hoje em dia parece estar tá meio difícil para a maioria da galera. Então espero que vocês curtam. A gente vai tentar fazer isso, fazer uma postagem a cada 15 dias. A gente está aprendendo edição agora, então é um pouco mais complexo, mas a gente espera que consiga. Então fica aí com o programa, galera. Valeu! O que eu tinha ouvido falar é que as pedaladas aconteceram lá no primeiro governo, né? Elas aconteceram durante todo o primeiro mandato. E agora, né, no segundo mandato, em que começou-se a olhar para isso e tentar entender isso como um crime fiscal, o que não, o que tem que acontecer é provarem que as pedaladas aconteceram nesse mandato, porque o que aconteceu no mandato anterior não é passível de impeachment, certo? Então, pro processo de impeachment que está rolando agora, o importante é o que aconteceu de 2014 para cá. 2014 não, 2015, né, que foi o primeiro ano de mandato dela. Sim, eu tinha até comentado aqui antes da gente começar a gravar, teve um podcast do Brainstorm 9, qual era o nome aqui da edição deles? Tô só procurando aqui, era a edição do Anticast 231, que o circo do impeachment, eles passam praticamente o programa inteiro esmiuçando o conceito, a definição das pedaladas economicamente, juridicamente, quando teve pedalada, quando não teve pedalada. E assim, praticamente todo mundo pedala. Eu acho que isso daí também é uma coisa que um monte de gente de esquerda tem defendido já faz um tempo, desde que começou a discussão do impeachment, de ser contra a responsabilidade fiscal ou não ser contra a responsabilidade fiscal. Mas uma galera de esquerda fala isso, que todo mundo pedala, e é verdade, tipo, governadores pedalam e tal. Aí vem aquela coisa de quem é a favor do impeachment dizer que não pedala nesse tanto, né? Que o governo da Dilma estaria pedalando num patamar maior, estaria pedalando com mais dinheiro e tal. Agora, a minha opinião é que tanto um quanto o outro é errado, e a opção de escolher, né, a opção de que agora isso devesse ser um crime, foi uma decisão política. Eu acho que a definição de pedalada no conceito econômico, esmiuçar mesmo, eu acho até legal recomendar que quem tiver esse interesse de ir um pouco mais fundo nisso, eu recomendaria esse podcast do Brainstorm 9. Eu não sei se tem algum conteúdo tão bom quanto, assim, mesmo os textos que eu tinha lido antes e que eu tenho lido depois disso e outras entrevistas assim, não foram tão fundo quanto os caras foram, assim, de parar mesmo pra explicar, tipo, aconteceu assim, tal fulano na prova, passa por tantas pessoas e tal. Acho que eles deixaram bem didático pra quem tiver saco e quem tiver vontade de entender os detalhezinhos do processo, assim, da pedalada. Cara, acessa, você tá acessando o B9 aí, né? Acessa b9.com sem BR. Tô com medo do que eu vou ver aqui, mas vamos ver. Fazer o teste. Então, carregou umas letras japonesas aqui. Opa! Eita! Caralho, cara, você esquece de um BR, tá vendo pra onde você é jogado, velho? Caralho, perdemos um apresentador então, acho que o Alexandre vai ficar por aqui mesmo. Sensacional, sensacional. Eu fui acessar eu não ouvi esse anticast. Você tava recomendando o podcast Mamilos do Brainstorm 9, talvez seja o site que você tá procurando aí. É, o cara. Tô procurando no lugar errado. É, eu errei, eu acabei vendo o Mamilos ao invés de acessar o Mamilos. Mas, então, uma coisa, a gente começou a falar de pedalada, mas a gente não definiu exatamente o que é, né? Como você falou, a definição jurídica e etc, ela é grande pra cacete pra gente abordar aqui, acho que não, é o objetivo, né? Mas essa definição simplesinha desse infográfico aqui do Estadão, que a gente vai colocar na descrição aí o link, né? Acho que vale a pena dar uma lida nesse textinho pequeno aqui pra gente entender de forma macro o que foram, né? Então vamos lá. A pedalada fiscal foi o nome dado à prática do Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para bancos, públicos e também privados, e autarquias, como o INSS. O objetivo do Tesouro e do Ministério da Fazenda era melhorar artificialmente as contas federais. Ao deixar de transferir o dinheiro, o governo apresentava todos os meses despesas menores do que eles deveriam ser na prática, do que elas deveriam ser na prática. E assim, ludibriavam o mercado financeiro e especialistas em contas públicas. As pedaladas foram reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo e Broadcast, o serviço do tempo real da agência Estado, no primeiro semestre de 2014, mas já tinham começado a ocorrer desde 2013. Agora, em 2015, a nova equipe econômica admite que as pedaladas existiram e que elas começaram a ser corrigidas. No entanto, a discussão já deixou o campo econômico e foi para o campo político e judicial, nos quais as pedaladas são vistas como um possível crime de responsabilidade fiscal. Bom, essa é a definição macro, digamos assim, né, que o pessoal do Estadão fez nesse pequeno infográfico. No link que a gente vai deixar aí, dá para explorar o resto desse infográfico, né? Tem uma parte legal de cronologia do momento em que elas aconteceram em cada uma das situações, né? Desde 2013 lá. E aí tem uma parte também sobre a investigação, que tem uns textos bacanas. Então vale a pena dar uma lida nesse cara aí. Eu acho que esse cara, ele é bem... ele não tem opinião, né? Ele parece ser bem imparcial nesse aspecto. Ele tá realmente contando fatos. Eu pelo menos não consegui identificar aqui em nenhum dos pontos algo que fosse opinativo para falar isso é ou não é. Mesmo quando ele fala da questão de crime fiscal, ele está falando que está propondo que seja considerado crime fiscal, ou seja, não está definindo o que é um crime fiscal, né? Sim, no geral, eu acho que foi... Eu li os textos dos outros links aqui, do infográfico deles, eu acho que foi até... Foi bem sucinto, assim, eles estão sendo bem resumidos, tá ok. É, pelo visto, o texto foi escrito antes do começo do processo de impeachment passar até pela Câmara, pelo que está dizendo aí, né, pela forma como está escrito, mas ok também, não muda nada a utilidade disso agora. E a única coisa que eu achei meio enviesado, assim, tipo, parece que o cara tem uma opinião já aqui, é nesse parágrafo que tá falando de ao deixar de transferir o dinheiro, o governo apresentava todos os meses despesas menores, ok, isso daí acontecia, mas ludibriava o mercado financeiro e especialistas em contas públicas. Aí eu não sei, né, eu não sei o que o cara quis dizer com isso, se ele tá colocando realmente isso como sendo uma coisa proposital ou quem eles estão colocando que tem arquitetado isso. E eu acho que... Eu não sei se a gente tinha combinado de abordar isso daí mais pra frente, mas quando a gente, um dos pontos do impeachment é esse, né? É a responsabilidade da presidenta nisso. Até que ponto foi ela que decidiu, ou foi alguém ligado a ela, ou foi alguém diretamente comandado pela presidência, ordenado pela presidência que tenha tomado essa decisão, ou foi uma decisão administrativa de qualquer parte do governo lá? Não, então, acho que assim... Se a gente concorda que isso aconteceu dessa forma, a gente concorda que de fato não foi feito o repasse que tinha que ser feito, né? E que o motivo pelo qual ele não foi feito é que também tudo bem pode ser discutível, né? Eu acho muito pouco provável que a gente chegue em qualquer conclusão aqui de qual é o real motivo. Se a motivação era ludibriar o mercado financeiro, não sei, a gente nunca vai saber disso, na verdade. Porque é muito difícil de entender a motivação de um negócio desse. O fato é que se fazia isso, né? E aí, se a gente for para a discussão política de que se faz isso em todos os outros lugares, e porque aqui nesse fato específico estão querendo enxergar como crime, né? Eu acho que aí é um ponto que a gente pode começar a discussão. Isso é crime e ponto. É crime sendo feito no Estado, sendo feito no município, sendo feito na federação, né? A nossa Constituição diz que isso é crime. Então, a gente, acho que assim, ninguém está transformando isso em crime, né? Isso é um crime. O que acontece é que está se escolhendo ver isso como crime nessa gestão e se escolheu não ver isso como crime em outras. Eu acho que essa é a parada. Né? Foi uma escolha. Agora eu estou vendo esse crime acontecer. Antes eu fechei os olhos para todas as outras vezes que ele acontece. É isso que é questionável, e é aí que a gente chega no lance da legitimidade do processo de impeachment, né? É isso que quer dizer, né? Não só isso, mas eu ia dizer que é esse o principal ponto que está fazendo as pessoas se pegarem em redes sociais ou ficar tretando entre um e outro. Porque eu vejo que mesmo quem é contra o impeachment da presidenta, ou ex-presidenta, ou que seja, a Dilma, mesmo quem é contra o impeachment, que tá difícil de definir agora, né, mas mesmo quem é contra, não nega que tenha havido o atraso do repasse. Quem é contra o impeachment dela não nega que tenha havido o atraso do repasse. O problema é a legitimidade de punir esse atraso do repasse como sendo um crime de responsabilidade por parte dela agora, e não punir nenhuma outra vez em que isso acontece. Né? Isso é que é isso que coloca a legitimidade do processo em jogo. Tá, mas deixa eu fazer uma questão então. Beleza, isso acontece em várias outras esferas e aconteceu em todo qualquer governo, certo? Por que isso não era visto? Já que mesmo nos governos anteriores em que quem é a situação hoje era a oposição, esse crime já acontecia e eles não viam, eles não sabiam. O crime antes era melhor ocultado, ou o crime em outras esferas, na esfera municipal, na esfera estadual, ele é melhor ocultado e as pessoas não conseguiam ver? E porque, se hoje se afirma que esse crime sempre acontece e sempre aconteceu, por que ele nunca foi denunciado, então? Né? Na opinião de quem defende de que ele nunca foi denunciado, que ele sempre acontece. Eu acho que... Eu não sei exatamente os detalhes, porque tem todo um processo para poder avaliar as contas públicas, avaliar se elas se são legais ou não. E, enfim, tem uma parte que é política também. E o que pesou contra a Dilma, com certeza, foi esse lado político da aprovação, né? Eu não sei, eu acho que nem tinha passado ainda pela decisão técnica, né, antes de ser iniciado esse processo. Não, passa sim. Porque, pelo menos no âmbito federal, as contas, elas primeiro são analisadas pelo Tribunal de Contas, né? Antes de ir para a Câmara, né? Ah, na verdade, o parecer é do Tribunal de Contas. O parecer que o balanço não bate é como se fosse uma auditoria externa. Tu tem uma empresa e aí tua empresa, ela quer abrir ações no mercado financeiro. A tua empresa, ela precisa passar por uma auditoria externa. Essa auditoria externa, ela é contratada pelos órgãos responsáveis para fazer essa auditoria na tua empresa. A empresa que faz a auditoria, ela não determina se tu vai ou não poder abrir o capital. Ela só diz se as tuas contas estão ou não ok. Quem decide se você vai ou não poder abrir o capital são os órgãos que regulamentam a questão de ações na bolsa, né? Então, nesse caso, né, trazendo essa realidade do mercado privado para o caso do governo, o Tribunal de Contas foi lá, analisou o balanço do governo, né, e falou: ah, esse balanço não está coerente, ele não bate, ele não está ok. E aí ele entregou para a Câmara esse parecer: olha, esse balanço não está ok. E aí a Câmara analisou e decidiu iniciar esse processo. Até onde eu entendo foi isso. Então, até porque eu acho muito pouco provável que os deputados tenham condições técnicas de fazer esse tipo de avaliação. Não são eles que Sim, fazem, né? pelo nível do debate que nós vimos, com certeza não, cara. Com certeza não. Exatamente. Muitos deles ali mal sabiam formar frases, sei lá. Tipo, os caras estavam falando umas coisas nada a ver. Fora todos os problemas morais de tudo que foi falado ali, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso, sim. Pelo que está falando aqui, 37 são declaradamente a favor, né? 18 são contra, 4 não foram encontrados, 15 não quiseram responder e 7 são indecisos, né? São necessários 54, certo? Então, tem 37 a favor. Digamos que os 15 que não quiseram responder sejam a favor também, nós teremos 52, né? Faltariam 2 ainda. Então, ou dos 4 não encontrados ou dos 7 indecisos, 2 precisariam ser a favor para que de fato fosse aprovado e aí o impeachment fosse efetivado, certo? Ó, cara, sinceramente, eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. E aí a gente pode entrar na questão de se for de fato, na verdade, até um pouco antes, né? Um pouco antes, se for ou não for. Por que que você defende que isso foi um golpe, né? Sim, eu acredito que sim. Porque foi. As decisões que foram tomadas não foram decisões baseadas no que aconteceu de fato. A votação da Câmara dos Deputados não foi pautada no que aconteceu, não foi pautada nas pedaladas. E agora a votação no Senado, a primeira de admissibilidade, não foi pautada no que aconteceu. E a segunda agora também não vai ser. Eu não acho que eles estão votando por ter havido ou não a pedalada ou pela admissibilidade, enfim, virou um jogo o negócio e está sendo analisado só de forma política e não de forma jurídica. Eu não vejo. É complicado porque eu não sei uma forma melhor que isso poderia ser feito, mas depender de deputado, de senador para votar uma decisão que deveria ser analisada e por juristas, deveria ser analisada a fundo é complicado. Nenhuma explicação foi dada para não ter sido feito o impeachment de outros presidentes até agora, por exemplo, porque agora se resolveu fazer. Qual a punição para deputados ou para outros caras que fazem isso também? E não tem punição, não acontece, fica por isso mesmo. Por quê? Porque não tem interesse político em fazer. Tá, mas quando essa situação que tá hoje era oposição, por que que ela não levantou essa lebre? Como a oposição de hoje tá fazendo? Por que quando o PT, o Lula e os seus aliados eram oposição e o Fernando Henrique, por exemplo, cometeu as pedaladas dele, por que que não foi levantado então essa mesma situação e por que que não foi proposto um processo de impeachment se ele cometeu o mesmo crime? A primeira hipótese, que eu acho que é a mais provável, foi falta de criatividade. Não, ninguém se ligou nessa brecha, ninguém tinha atentado para essa brecha. E a segunda hipótese, que também é muito provável, é que o PT sozinho, quando era oposição, não tinha esse peso todo, não tinha essa força toda que se formou contra o governo da Dilma. A Dilma, mesmo antes do impeachment, ela já não tinha o apoio da Câmara, não tinha o apoio do Senado. Ela estava numa situação delicadíssima ali. Depois que o Eduardo Cunha entrou, então, ele começou a jogar aquelas pautas bombas para aumentar os gastos do governo, sabendo que o governo não podia gastar mais, né? Então, ele ficou fazendo um monte de jogada ali para adiar as reformas que ela estava tentando fazer para botar o país de volta numa... de alguma forma diminuir os gastos, e ele ao mesmo tempo ficou aprovando gastos maiores. Então ela já não tinha câmara com ela, então já era complicado. Eu acho que o PT, quando era oposição, simplesmente não tinha esse poder todo que a oposição da Dilma conseguiu. Em parte isso também foi grande culpa disso, foi da Dilma. Grande culpa do desgaste todo que aconteceu foi do PT também, com a corrupção da Petrobras, com tudo que aconteceu. Tudo isso formou um cenário que tornou isso insustentável. Agora, é que é político, não é feito de uma forma jurídica, que o cara vai analisar ali as continhas, vai ver, não aconteceu aqui, não aconteceu ali, ah, então, ok, agora vamos dar uma notificação, e daqui pra frente, se acontecer, a presidente sai, ou o deputado sai, ou o governador sai, agora vamos mudar a regra, tá todo mundo notificado a partir dessa data, ok, se isso acontecesse, tudo bem, mas não aconteceu isso. Ah, mas peraí, mas a regra não tem que mudar, a regra existe desde sempre. Mas não era respeitada e tudo bem. Não, tudo bem não, então, mas tudo... essa aqui é a questão, vamos lá. A análise, essa análise técnica foi feita pelo TCU, não foi feita? O Tribunal de Contas não analisou as contas do governo e fez uma análise técnica e constatou que de fato houve crime fiscal? Ou isso não aconteceu? Ou mesmo a análise do TCU, você acredita que ela foi política também e que não aconteceu o crime fiscal? Então, eu não sei quantas vezes o TCU rejeitou contas anteriores, então eu não sei a parte técnica do processo de impeachment. Por isso que eu tô falando que, com relação às pedaladas, detalhes, eu até recomendei outro podcast e tal, porque essa parte do TCU ter analisado, não ter aprovado agora, porque que aprovou outras e não aprovou essa, foi realmente por causa das pedaladas que eles recomendaram que não fosse aprovado, foi por causa de alguma outra coisa. Então eu não sei exatamente, ou eles recomendaram que fosse revisto alguma coisa, então eu não sei os detalhes dessa deles não terem aprovado as contas e do ano passado aqui, né, que a gente viu aquela notícia do Estadão. O que você está colocando então é que, na verdade, você não acredita que de fato houve um crime. Ou que você acha que ter havido um crime é passível de discussão, é isso? Cara, eu acredito que de fato não houve um crime de responsabilidade, mas isso é uma coisa que o governo não poderia continuar fazendo nessa magnitude, porque uma hora você ia acabar quebrando um banco público. Então, No mínimo deveria ter sido dado uma notificação antes. Não dá essa brecha, não dá essa abertura para que isso seja feito. Como vinha sendo dado todos os anos, sempre era dada essa brecha para que isso fosse feito sem nenhuma punição. E depois, por interesses escusos aí, porque resolveram agora ver esse crime, chegar lá e derrubar um governo. Então, mas aí que tá, né? Você tá falando que se eu cometo um crime... Porque assim, beleza, primeiro você tá falando que não houve. Se não houve crime, aí já são os 500. Aí a gente não tem muito o que discutir. Se você acredita que não houve crime, então beleza, então todo material que foi apresentado pra constatar que isso é um crime foi forjado. Foi considerado crime esse atraso do pagamento. Foi considerado um empréstimo esse atraso do pagamento. Não pode fazer empréstimo de banco público, então foi considerado crime. Aí, essa, entendeu? Essa é a interpretação, não é uma ordem do governo para que o banco emprestasse para o governo. É a que aí seria um manipulação empréstimo do direto. Balanço, né, cara? Mas é a manipulação do balanço. Não é o fato de ter havido o empréstimo, né? O chamado empréstimo, que na verdade não é empréstimo, né? Aconteceu, foi um atraso de pagamento, né? Porque essa grana, os bancos sempre pagam lá a grana que o governo precisa pagar, os bancos sempre pagam e o governo tem que pagar pro banco. Acontece que o banco tava não pagando essa grana cada vez por mais tempo e cada vez mais grana. A gente tava até discutindo a legitimidade dos votos do Senado e da Câmara. Agora, possíveis consequências em caso positivo e em caso negativo. Eu acho que eu acabei me desligando um pouco de política depois da votação do Senado, E eu não parei ainda para pensar como vai ser com o Michel Temer. Eu não tenho ideia de como vai ser o governo dele. De verdade, assim, tipo, não sei exatamente o que ele vai fazer. Por enquanto, o que ele tem feito tem ido em direção totalmente contrária do que a Dilma tinha feito, apesar dele ser vice dela, e apesar do pessoal ficar falando, mesmo quem era a favor do impeachment dela, fica falando que foram as pessoas que eram a favor dela que elegeram ele. Então tá uma bagunça danada que eu realmente não sei o que vai vir, o que ele vai tomar de decisão agora. Se ele, eu acho que o fato de ele estar tá fazendo coisas diferentes do que ela está fazendo é positivo. Estar fazendo coisas diferentes é positivo. Se essas coisas de fato são positivas, daí elas precisam de uma outra análise. É, mudar as pessoas de lugar, mudar as pessoas na gestão, eu acho que é positivo. É, eu não vejo nenhuma outra forma de fazer mudança num mecanismo tão complexo quanto um governo, do que senão mudando as pessoas que estão nesse mecanismo. Tá? Então, para mim, mudar é necessário. A mudança é necessária. Eu já não queria que o segundo governo Dilma acontecesse, não porque o Aécio era bom pra caralho, mas porque iria haver uma mudança. Não, mas a mudança para onde? As mudanças que o Temer tem colocado até agora, por exemplo, são colocar um monte de suspeito de corrupção ou de acusado de corrupção, caras que estão sendo afastados aí como ministros. Isso daí foi. Achincalharam a Dilma quando ela tentou colocar o Lula, que foi uma manobra furada lá que eles tentaram fazer, acabou se queimando mais do que iam conseguir levantar a imagem do governo. Mas todo mundo achincalhou a Dilma por tentar colocar o Lula e o Temer tá fazendo isso direto. Já teve dois ministros afastados, se não tiver tido três já. Não, mas eu acho que é melhor que se coloque os caras. Porque assim, se a gente parte do princípio que todos são corruptos, que todos têm interesses escusos, então é melhor que se coloque alguém que é investigado. Sim. Eu prefiro que quem esteja no poder seja investigado do que não seja. Pô, aí não, Eu né, acho cara? A essa questão não é lógica absurda. investigar. Os caras estão em gravações falando para barrar a investigação. É, são caras que têm poder e que têm interesse em barrar as investigações claramente. Eles falaram isso, né? No caso das gravações, acho que os dois foram por causa de gravação, né? Se eu tiver errado, até me corrige. Mas acho que foi por causa de gravação que os dois foram afastados. Fora isso também, outra medida também que eu acho meio bizarra é no meio da crise agora os caras estarem revisando meta fiscal, liberando 38,5 bilhões de despesas. Já teve contratação de, se eu não me engano, 15 mil novos cargos, né, foram criados no governo, numa época que todo mundo aí que estava a favor do impeachment estava dizendo que o governo da Dilma estava inchado. Aí os caras vão lá e contratam 15 mil novos, extinguem ministérios só para passar uma imagem de que estão enxugando o governo, que na verdade não deu economia praticamente nenhuma. No final acabaram voltando atrás também, né? Não sei se voltaram todos os ministérios, mas o Ministério da Cultura voltou, né? Pois é, e enfim, cara, as medidas estão bem desencontradas e até agora o que ele tem feito não são coisas que vão fazer bem para a população, independente de ser de direita e esquerda, porque o pessoal que era liberal, que, tipo, sei lá, era contra o socialismo do PT, também não era a favor de contratar um monte de gente e aumentar o gasto do governo agora, assim como não era antes, né? Não, sem dúvida. Acho que a questão de contratar até o aumento do STF agora tá absurdo. Absurdo, já. Tanto que fora que teve gravação falando sobre esse aumento, né? Tinha gravação já dizendo que o STF estava pedindo aumento para ele antes dele entrar, né? Então, porra, você vê que tinha alguma coisa acontecendo aí, tinha um movimento dos caras pressionando, tipo, ó, a gente vai dar um respaldo aqui, a gente quer dinheiro e tal, porque a gravação é anterior ao processo de impeachment. Do mesmo jeito que a pressão que fez com que os caras não fossem pro lado da Dilma, que os caras que poderiam ter evitado que ela fosse afastada agora não foram pro lado dela, essa mesma pressão tem que acontecer para que esses caras não aprovem essas coisas. Porque na verdade o aumento salarial do STF não está aprovado ainda, né? Ele não foi de fato efetivado. Ainda há chance de ele não ser. O que precisa ser feito é o mesmo tipo de pressão que foi feito ao contrário, para tirar a Dilma. O que eu acho que não pode é a gente pensar assim: Ah, não, então beleza. Então agora deixa fazer o que quiser para foder o país mesmo, porque para provar que foi uma merda ter afastado a Dilma. Não. Daí eu acho que é suicídio. Não, é Aí eu vou. suicídio. Assim como as pautas bombas lá eram suicídio também. É. O cara Mas ficava então, mas é aprovando que gasto tá, na mas época não que que não dava então, pra mas aprovar aí a gente gasto. tem que pressionar para que não se aprove, né, cara? A população de alguma forma tem que pressionar para que não se aprove. Porque da mesma forma que nem você falou, duvido que mesmo quem era contra o governo da Dilma é a favor de algumas medidas que estão querendo se tomar no governo. Uma coisa é fato, né? É, a gente não pode também aumentar muitas coisas, né? Duas coisas que você falou que de fato já aconteceram ainda não aconteceram. O que eu. O aumento do STF não aconteceu ainda. É, ele não foi efetivado, se não me engano. É, eu É isso. tô dando uma olhada aqui. Eu tava até olhando aqui, que eu sabia que na hora que eu abrisse a página de notícias aqui do UOL ia aparecer. Então, teve a revisão da meta fiscal, tá aqui, de 38,5 bilhões em despesas. A contratação dos 15 mil eu não achei aqui ainda. É, Mas. olha, eu tô vendo, por exemplo, uma notícia aqui agora de ontem que fala: Temer desiste de apoiar a criação de 14 mil cargos e promete agir contra um aumento para o STF. Mas então, cara, Mas é aí eu. pressão, brother. Mas aí que tá. Se o Então, cara mas se, o que que, ele se o cara quer, por cara? pressão. O que vem dele? Eu não sei. Mas eu prefiro Porque. não saber do que saber que não vem nada. Se o cara, por exemplo, se de fato isso aqui Caramba, cara, essa acontecer. frase aí dá pra imprimir numa camisa. Eu prefiro não saber do que saber que não vem nada. Como Mas assim, é, velho, cara? porque você imagina, ó, imagina que. Vamos fazer um exercício de futurologia aqui agora. Imagina que amanhã, ou daqui a alguns dias, de fato, essas coisas caem. Os 14 mil cargos são totalmente negados e o aumento do STF também. Caralho, não é positivo? Não, é bom que isso aconteceu? Eu Que. não sei, Beleza. cara. Eu não sei. Eu, Caralho, a, às mano, não é vezes as bom? medidas, se não acontecer e não for pro outro lado, vai ser bom. Mas eu duvido que seja feito assim mesmo. Se ele tem interesse de fazer, ele vai fazer de outra forma. Mas é só fiscal, brother. Por que que ele tá desistindo agora? Por que que você acha que ele tá desistindo agora? Eu Que ele duvido que tá seja porque ele é Eu duvido que seja manifestando a porque ele é intenção. contra. Seja só eu acredito que seja só para manter a imagem. Eu não acredito que É seja. lógico. É, então é esse que é o Claro. problema. É esse que é o problema. Aí uma hora que puder ser feito isso, e vai ser feito. Uma hora que Não puder tem, ser então, não tem que poder, passado, não tem que ou que poder ele nunca. Não tem que libera. poder nunca. A Ah, mas. gente, aí que tá. O que você tá falando é assim: E "Ah, como é que você não, vai segurar eu isso? Da mesma forma que tá segurando agora, com pressão pública, com pressão de veículo de imprensa, com pressão da população. Se o cara tá tomando uma decisão contrária, é porque ele sabe que se ele fizer o que ele quer, de fato, como você, eu acredito que ele queira isso, mas ele deve ter ponderado assim, né? Vou me colocar aqui na Vamos cadeira da esperar. presidência. Vamos segurar um pouco. Cara, se eu fizer isso aqui agora, fodeu. Vão cair pra cima de mim, vão. Aí é que vai foder. Aí eu vou esperar a Dilma de fato ser afastada, digamos, que ele pode estar pensando isso. Eu vou esperar eu ser presidente de fato para que eu faça isso. Se ele esperar e quando ele for presidente tentar fazer isso, houver pressão de novo e houver pressão para que ele perca as coisas que ele tem, que ele conquistou sendo presidente, de alguma maneira ele vai ter que ponderar de novo. A questão é, eu não posso esperar que o cara sempre queira fazer o seja o certinho e ele sempre queira fazer a coisa certa simplesmente porque ele tem boa índole. A gente pode fazer esses caras pensarem que se eles tomarem decisões que vão nos fuder, eles não vão mais poder tomar decisões, porque nós não vamos mais eleger eles. A partir do momento que eles tiverem essa consciência que isso de fato acontecer, eles vão começar a ser obrigados pelo sistema mesmo, pelo processo que existe hoje, eles vão começar a ser obrigados a tomar decisões um pouco mais coerentes, um pouco mais saudáveis para a população. Eu não acredito em fim de corrupção, longe disso, mas eu acredito em risco pelo cargo. Eu acredito que o cara não vai querer se arriscar. Brother, se eu pudesse, eu ficava todo dia em casa assistindo ESPN Sport TV o dia inteiro. Por que que eu não faço isso? Porque se eu não for pro meu trabalho, se eu não fizer as coisas que me são demandadas, eu vou ser demitido. E se eu for demitido, eu não vou ganhar meu salário no final do mês. Se eu não ganhar meu salário no final do mês, eu não vou poder tomar cerveja. E aí acabou a minha vida. O povo precisa voltar a fazer parte, se é que algum dia fez. Eu não acho de verdade que o povo, pelo menos no Brasil, tenha feito parte de verdade da política. Mas o povo precisa entrar dentro desse meio, tomar decisão, cobrar, estar tá acompanhando, ter mais poder. Eu acho que é. Eu tava falando muito sobre esse vácuo, essa distância e tal. E eu acho que isso que a gente tá falando agora, que você tá falando de cobrar e tal, também faz parte disso. As pessoas não acompanham o tempo todo o que está acontecendo, mal sabem como podem chegar até o político, ou como pressionar, ou caem ainda em conversa de político desonesto. Então é complicado. Acho que o povo tem que se conscientizar mais, isso daí é meio chavão, né? Mas infelizmente é isso, né? Tem que ter mais debate político, né? Tem que espalhar mais isso. É justamente é o que a gente está tentando fazer aqui, né? É trazer um pouco dessa discussão sobre política para as pessoas ao nosso redor, né? Para quem conhece a gente, para quem vai ouvir essa caralho aqui e tal. Porque o que eu acredito é que essa mudança que está acontecendo, que para mim é uma mudança, e eu repito, tem muita gente que acha que não foi mudança nenhuma, que é simplesmente o mesmo jogo político que acontecia antes está acontecendo agora. Discordo dessas pessoas. Discordo, acho que não é isso que está acontecendo algo diferente. Existe o jogo político, existe os interesses escusos, existe tudo isso, mas também existe uma pressão popular que, se nunca houve, pelo menos nos últimos 20 anos não houve. Havia uma acomodação muito clara da população em relação aos seus governantes. E havia essa sensação de impunidade total e absoluta por conta dos políticos. E eu acho que hoje eles já não têm mais isso. Essa impunidade total e absoluta eles já não têm. Porque eles sabem que em algum lugarzinho, em algum lado, alguma parcelinha pequena que seja de população está prestando atenção no que eles estão fazendo. E essa pequena parcela pode mobilizar os seus representantes para que tomem as decisões que vão punir quem está cometendo crimes e que vão mostrar toda a corrupção que acontece. Eu acredito sinceramente que isso acontece, que isso está acontecendo e que isso tende a crescer, desde que a gente não entenda que a política acaba quando o que eu quero não acontece, que é na verdade, cara, o que acontece em qualquer coisa. O pessoal, eu já ouvi muito o comentário de que a política agora tá que nem futebol, né? Tá que nem futebol, tá Fla-Flu, tá Palmeiras e Corinthians. Se política tiver que nem futebol de verdade, pra quem torce, pra quem acompanha de verdade, vai ser bom. Porque quando São Paulo perde pro Corinthians um jogo, eu não deixo de acompanhar futebol por causa disso. E nem deixo de torcer pro São Paulo. Eu vou esperar acontecer o próximo jogo pra torcer de novo. E eu vou continuar, e eu vou lá e vou cobrar o São Paulo, porque eu quero que o São Paulo ganhe do Corinthians. Eu vou acompanhar todos os campeonatos que o São Paulo participa. Se o brasileiro gostar tanto de política quanto ele gosta de futebol... E eu acho que nem gosta tanto, né? O brasileiro gosta de ganhar, não gosta de futebol. Mas se ele começar a se aproximar um pouco mais disso, como ele é próximo do futebol, a política tende a melhorar, cara. Porque se as pessoas estiverem perto, elas vão olhar as coisas com um pouco mais de critério. Como elas olham pro futebol. Então, essa visão negativa de que, ai, tá virando Fla-Flu, tem que virar Fla-Flu mesmo. Tem que virar Fla-Flu. Se a maneira da gente se aproximar da política é eu ser a favor de A e você ser a favor de B, e a gente ter que discutir para provar nossos pontos de vista, e aí que muitas vezes vai descambar para um lado mais agressivo da coisa, vai, faz parte. Às vezes a gente descamba para um lado agressivo em discussões muito menos importantes, discussões muito que deveriam ser muito mais amenas. Por que a gente não pode, algumas vezes, descambar para um lado um pouco mais agressivo numa discussão que é de uma coisa tão importante que rege a nossa vida? Então eu acho que faz parte da evolução. O problema disso, de virar uma discussão de futebol, como o pessoal fala, é você defender tão cegamente aquele lado que você está vendo, aquele time teu ali, que você não está disposto a ver os pontos fracos dele e ter uma visão crítica sobre ele. Na política você não pode ser assim. Você não pode deixar de ver que aquilo ali que você está defendendo na política de repente está errado, que a Dilma está errando nisso, naquilo, ou que o governo que vai entrar depois dela, que outra pessoa defendeu, vai estar errando também. Agora, a cobrança... Rapidão, só um ponto. Essa conversa de ser cego e não enxergar, isso é conversa de quem não acompanha futebol. Porque o torcedor mais fanático de um time pode ter certeza que quando ele se une com os seus... com os torcedores do mesmo time, o que ele mais faz é cobrar o time dele. Numa reunião dentro do partido, eu tenho certeza que os caras que são petistas mais fanáticos também têm algumas críticas ao PT. Queria que fosse mais para a esquerda, queria que fizesse isso, fizesse aquilo. Mas, agora, ter uma visão mais aberta para ver, pô, o jogador do outro time ali joga bem também, pô, fulano joga bem e tal, mesmo que seja um time rival. Então, é isso que algumas pessoas têm isso no futebol. E a gente deveria ter isso na política também. Quando falar de política algumas também. Não, algumas não, uma caralhada. De novo, isso é a conversa de quem não acompanha futebol. Se você vê, se vê, qualquer torcedor que acompanha futebol tem noção de que o lateral do outro time é melhor que o do time dele, que o goleiro do outro time é melhor que o time dele. Quando o cara contratar o jogador do outro time, ele vai ficar feliz pra caralho, ele vai saber que aquele cara é bom, que ele vai melhorar o time dele. O cara tem essa visão, o cara tem. Isso é preconceito. Achar que o torcedor de futebol é burro naturalmente é preconceito. Assim como achar que quem tem uma opinião totalmente contrária à tua na política, só por causa disso essa pessoa tá sendo burra, também é preconceito. A pessoa pode defender o outro lado. Mas existe o fanatismo tanto em um quanto no outro, cara. Tem tanto em um assunto quanto no outro. Eu só tô explicando o que eu acho que é a interpretação dessa frase, que é o fanatismo que seria do futebol, seria inerente ao futebol. Você tá falando que, de repente, não é tão comum assim no futebol, né? Menos comum do que se imagina. Mas que seja, tendo ou não tendo, eu acho que é essa a interpretação. Quando falam que ele tá virando fla-flu e tal, tá virando uma treta assim, sem ir tão fundo. Mas enfim, eu concordo que uma coisa que poderia se tirar de um exemplo que é legal o que tem no futebol é esse poder que o torcedor tem sobre o time, que consegue derrubar um técnico, consegue tirar jogador até, consegue fazer essa pressão, botar um time pra frente ou, sei lá, acabar com o time e a torcida. Então isso na política brasileira tá começando a ter agora e tal, ainda tá uma coisa bem embrionária, tá meio esquisito ainda. Mas ok, né? Estamos começando alguma coisa, espero que o povo tenha uma visão mais aberta, né? E eu acho que foi bem radical, apesar de às vezes a gente acabar descambando para discussão e tal. Foi bem radical essa discussão toda que aconteceu antes do impeachment, durante o processo de impeachment. Muitas vezes era difícil conversar com argumentos, muitas vezes na internet mesmo via vários absurdos, assim, pessoas falando mentiras, compartilhando notícias até de site falso e tal, e era difícil você conseguir conversar. A pessoa tava tão... Ou quantas vezes, tipo, pessoas que nem eram de esquerda foram chamadas de petista, ficavam chamando de Petralha e não sei o quê, porque o cara tinha uma visão um pouco mais crítica e tal. Você não pode ter nenhuma crítica porque você... aquele movimento ali, porque você vai ser Petralha e tal. Então esse tipo de coisa aí eu acho que ainda é fruto desse amadurecimento que está começando a acontecer agora. A gente está passando por uma reviravolta política aqui no Brasil que tá tudo meio balançando ainda, tá esquisito pra caramba isso. Agora eu acho que pra gente fechar, a gente só... Você já falou que não tinha muita ideia do que era o... Do que é esse governo Temer. Do que vai ter a consequência, né? Uhum. Não, e eu acho que a gente já falou, né? Que foi a questão de que, tipo, se o cara tá sendo pressionado e tal, e se o Temer tá sendo pressionado a tomar decisões que, mesmo sendo contra aquilo que ele quer, mas por conta da população, da pressão que ele tá sofrendo, e que acaba que ele sabe que se ele fizer o que ele quer, ele vai ser muito impopular, e ele tá tentando nesse momento ganhar popularidade, eu acho positivo. Então eu acho que nesse caso, se a mecânica for essa do governo Temer, tomara que a Dilma seja sofra o impeachment mesmo e que ele assuma de fato, e que a gente continue essa cobrança e que a gente continue fazendo com que ele se preocupe com essa imagem. E a partir do momento que ele não se preocupar mais e dar o foda-se, que ele sofra um processo de impeachment também, entendeu? Tanto quanto a Dilma. Que ele comece a perder aliados pelo mesmo sentido, pelo mesmo motivo, ou por um dos motivos que ela perdeu, que é os aliados começarem a perceber que estar ao lado dele é muito impopular. Quando os aliados começam a perceber que estão do lado errado, e eles começam a perceber que eles estão do lado errado, quando o deles começa a entrar na reta, daí eles vão começar a mudar de lado de novo, porque é assim que funciona, é assim que é a política. Então, se eles mudarem de lado de novo por conta da impopularidade das ações que o Temer vier a tomar, aí vai ser fácil de ele sofrer impeachment de novo. Tomara eu que o processo de impeachment vire padrão e que a cada governo a gente tenha 2 anos de governo e o cara sofra impeachment porque ele fez merda. Tomara eu que diminua. Você pegou gosto pela coisa, cara. sim, porque pô, aí o cara não fica acomodado, aí o político não fica acomodado. Se cada vez mais ele sofrer pressão, cada vez mais ele perceber que ele tá perdendo aliados, porque ele tá tomando decisões que tá levando os aliados pra longe dele, porque os caras estão preocupados com o carguinho deles, excelente. É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que provar agora nessas próximas eleições, as eleições municipais. Isso daí traria uma instabilidade política danada, cara, porque boa parte da população que votou naquele governante ainda estaria do lado dele, de repente, e toda hora o governante que seria eleito A gente teria o costume de saber que ele não vai cumprir até o final, ou que pode não cumprir até o final. Mas, enfim, as eleições teriam menos valor. Mas tem que ser assim, cara. Como tem que ser assim? Então, as eleições têm que ser boas. As pessoas têm que votar em pessoas boas, né? Pessoas que funcionem. Tem que ser instável. Se o cara faz merda, ele tem que sair. Uai, se você faz merda no seu trabalho, você não é demitido? É que nem a diferença entre privado e funcionário público, né? Se você faz merda no seu trabalho pra caralho, você chega tarde, você não faz as tuas atividades, você não entrega aquilo que você devia entregar, você é demitido por conta de performance. Um funcionário público não é. Tá certo ele não ser? Não tá, velho. Se o cara não tá fazendo o papel dele, ele tem que ser mandado embora. E quem pode mandar o presidente embora, é, mesmo que indiretamente, somos nós. Se uma boa parcela da população não tá satisfeita com o que esse porra tá fazendo, então expulsa ele. Filhão, forte abraço, pega o seu bonezinho e vem o próximo. E próximo, se você fizer merda, você também sai, seu bosta. É assim. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Como a gente falou no começo, a gente está começando agora. A gente espera cada vez mais ir se aprofundando nos assuntos e tentando fazer uma pesquisa legal para dar uma opinião um pouquinho melhor, ou pelo menos para poder contribuir de alguma coisa com o debate. Nas próximas semanas, agora, a gente já tem tentado correr atrás de pessoas que entendam um pouco melhor dos assuntos que a gente quer colocar na pauta aqui. Eu espero que na próxima semana ou na próxima edição, agora daqui a 2 semanas, a gente já tenha alguma surpresa, já tenha alguém legal para trazer aqui e consiga dar uma opinião mais interessante. É isso aí.